sei do que é. Escutem todos a história que eu vou lhes contar, de um rato aventureiro que vivia além mar. Seu nome era Tedetader e por onde andou muito queijo encontrou. Ele encontrou. Vovô ficou famoso, todos devem conhecer, pois era tanto queijo que não deu pra ele comer. Não. Foi guardado e até hoje ninguém viu todo o queijo do vovô. E vejam que grande dádiva dos deuses, que um rato tão pequeno tenha tão grande honra. Pois, meus amigos, quem vai achar o queijo sou eu! Eu vou achar, eu sei que vou achar o queijo do meu vovô. Vai sim! Serei um grande rato, um descobridor, pois vou achar o queijo do vovô. Que ele vai achar, eu vou achar, aonde for, abre, achar o queijo, o camembert do seu avô. Já estou indo, queijinho, os ratos do planeta vão saber quem eu sou, pois vou achar o queijo do vovô. Vai ter muito queijo pra lá, queijo pra cá, queijo na moça. Jantar. Eu vou comer queijo até explodir. Eu vou comer queijo com abacaxi. Pois eu vou achar. Tete vai achar. Aonde for. Aonde for.